abri os olhos só pra ver se há um motivo convincente que ela aprecia. A minha vida hoje eu vivo sem abreviar, indo alto sem motivos pra revidar. Focado no desempenho, abraçado na minha honra, nos valores que ainda tenho. Por desafio eu proponho, jamais bater de frente, é gigante o meu sonho. Então o que pode ser maior que eu? Hoje nada me abala, eu falo com Deus. Sigo com a fé de quem conheceu o fundo do poço e no final venceu. Perder é só parte da história, aprendi é da derrota que parte a vitória. Crescer é arte essencial, é observar. Falei pra vida, vem comigo que eu vou te levar. Essa conversa eu tive sem pressa, fechei os olhos e vi a minha vida inteira passar. Como um flash, uma porta aberta, aquela luz enfim, eu resolvi buscar. Essa conversa eu tive sem pressa, fechei os olhos e vi a minha vida inteira passar. Como um flash, uma porta aberta, aquela luz enfim, eu resolvi buscar. Fase me vem como bênção agora, os ofícios presentes também vão embora. Meus vícios que mentem por dentro devora, é hora de tomar as dores do ofício. Caminho mais certo e fim, o deserto que fica aqui. Tudo certo é o que indica uma dica ou armadilha. Fica esperto, mano. Ha, eu tive um plano mais denso, mantive os sonhos por dentro. Até dividi com meus manos, sou sujeito a danos. Meus planos não passam só de sentimento. Se essas asas me dão forças pra voar, se eu ando em brasas e não for pra se queimar. Por escolha é sujeito a forca, então peita ou cala a boca. Respeito mora no peito e tá sujeito a tutelar. Mas até lá, por paz, mais vale um pássaro na mão do que dois passos pra trás. Fiz minha parte atemporal só de um tempo pra cá. Falei pra vida, vem comigo que eu vou te levar. Essa conversa eu tive sem pressa, fechei os olhos e vi a minha vida inteira passar. Como um flash, uma porta aberta, aquela luz enfim, resolvi buscar. Essa conversa eu tive sem pressa, fechei os olhos e vi a minha vida inteira passar. Como um flash, uma porta aberta,